E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Do espaço mais um fucking Vortex Nerd. Eu sou o Caio Carbone e essa semana eu estou com o Noob do Luigi e com o Pedroca. Eu. Quanto tempo que a gente não grava nós três? Uma cota, uma caralhada. Nós três, só nós três foi. Ah não, porque foi gravado não saiu, então faz muito tempo. Foi por culpa do Pedroca. Foi, eu tô vendo aqui. Foi do Pedroca. A última vez que gravou nós três e saiu o podcast foi no dia que tava tendo a votação pro impeachment da Dilma no Senado. No Senado, na Câmara dos Deputados. Na Câmara, é verdade. Então, tipo, a mulher já foi intimada, tá ligado? A gente nunca mais gravou, não, mentira. Faz parte da vida. Vocês acham que ela consegue voltar? Não. Não. A gente vai ter que aturar a Michelzinha durante. Ah, eu prefiro o Michelzinho. Sério? Porque ela já não tem mais jeito, ela já tava só fazendo birra e ele, pelo menos, ele tá tentando fazer alguma coisa. É, né, negociando com bancada evangélica, negociando com... É, né, que pode fazer. Tentar aumentar a carga horária de trabalho pra 12. Ah, o Luiz não trabalha mesmo, ele não se preocupa com isso. É, eu trabalho, caralho. O Luigi tá muito ocupado perdendo o Yu-Gi-Oh! Pro pra mim. O Luigi perdeu feio pro Yu-Gi-Oh! Pra você? Perdeu. Só a primeira vez, cara. Depois ele... Quando eu mudei pro baralho mais fraco, ele começou a ganhar, saca? Quando eu tava jogando o baralho que eu uso só de zoeira, que é só monstro normal, não tem quase não tem efeito. Aí ele começa a perder. Ih, caralho, é o Luigi mesmo, viu? Fecha pra todo mundo essa porra. E você não perdi hoje. Ah, a gente jogou FIFA e ele ficou, não, vamos jogar FIFA que eu vou te humilhar e não sei o quê. 1-0, chorado, sofrido. Aham, uhum, sofrido, você que foi sofrido. Meu goleiro catou pra caralho. Meu goleiro catou pra caralho o jogo inteiro. É o Luigi sendo Luigi. Aí não, agora eu vou no Guitar Hero, vamos, cara. Que eu não, só vou gravar a sua humilhação só. Aí vai, Luigi, escolhe uma música fácil. Queria colocar Ramones pra ele, tá ligado? Ele escolheu Queen, tocou a Bohemia Rhapsody, mano. Errou a última nota da música, sozinha. Ela veio sozinha, ele consegue errar ela. Tenta! Ah, porra. Tá bom, tirou 83%, tá bom. É, tirou mais que a freira, né? É, a freira. Só ganhou da freira, que merda. É, breve vídeo. E eu descobri que as pessoas não sabem cantar a Bohemian Rhapsody, eu fiquei envergonhado com aquilo. Eu também, mano. Otaku de merda. Sabe cantar Mortal Head, mas não sabe cantar Queen. Porque Bohemian Rhapsody não é abertura de anime. Ah, porque não é abertura de anime, se fosse abertura de anime, eles saberiam. O Ace, eles sabem cantar, né? Aham. Uh-huh. E qual anime que tem o Ace? Eu não lembro. Eu sei que tem um anime que tem abertura que é o Ace. Ah, o Jojo? Não. É o Higashi no Eden. Jojo tem um encerramento que é uma música. É o encerramento do T-Rex. Aquela roundabout é bacana, essa é muito legal, divertido. Eu tenho uma pergunta pros senhores. Vocês viram a treta do L Negro? Não. Quem é esse louco? A Netflix? Death Note, já viu Death Note? Ah, tá. A Netflix vai lançar um filme live action do Death Note. Os direitos estavam com a Warner não fez porra nenhuma, a Netflix foi lá e pegou pra ela. E vai lançar um filme do Death Note. E tá tendo um mimimi na internet, porque... Primeiro porque os atores são ocidentais, não sei o que o pessoal esperava, né? É, o filme vai se passar nos Estados Unidos. É, também. É filmado no Canadá. Fazia ele na... Como é que é o bairro japonês aí do São Paulo? Na Liberdade. Mas ele filmava na Liberdade. Mas ele podia fazer em São Francisco e filmava em Chanatal. É, pode ser. Então, e aí o ator que foi escolhido pra viver o L, que é o detetive fodão lá do anime, é negro. E aí os otakus estão de mimimi, que estão mudando a cor racial do... A cor racial, né? Estão mudando a etnia do personagem, que originalmente ele é japonês, e eu sou um idiota. Ah, mas eu acho que no momento que a pessoa vai mudar tudo, cara, não vai ter problema, não. Agora, sei lá, por exemplo, o cara se passa no Japão, por exemplo, aí tem um L negro, é meio esquisito, né? Porque tem japonês negro, né, por exemplo. Eu nunca vi na minha vida, né? Tudo bem. Eu já, mano, você nunca assistiu Beck, tem o vocal lá da Beck, ele é tipo um ticano. Primeiro, o filme é pro público ocidental, não tem nem Netflix no Japão. Tem, sim, claro que tem. Tem agora, né? Esse ano. Ah, tem até dorama dele? Ah, não, dorama é coreano. Dorama. É, não tem. Mano, eu vi a notícia que ia ter Netflix esse ano no Japão, mas eu não tenho certeza se já lançou ou não. Segundo, mano, é pro público ocidental, caralho. Não é pra você, otaquinho de merda, que assistiu o anime e não tá ficando de cu doce porque o personagem não é japonês. É errado, fosse uma caricatura do que é o Japão, que nem aquela porra daquele Dragon Ball Evolution, que tem placa de em kanji no meio do Novo México. Fala maluco, caralho. Agora não, não, mano. Os caras estão respeitando pra caralho a obra. Mudaram o... Estão mudando o nome dos protagonistas. Estão deixando todo mundo... Americano. Americano? Por que, pô, mano? Eu falei, mano. Tipo, quando é uma coisa assim, tipo, sei lá, como eu falei, tipo, sei lá, japonês, por exemplo. Você vai fazer um live action de Death Note, é japonês, passa no Japão, é esquisito mesmo, né? Agora, nos Estados Unidos, o filme se passa. Os Estados Unidos tem um monte de cultura diferente, ó. Eu vou falar mais, é bem, vai ficar muito melhor que o anime e o mangá. Assim. Assim, eu vi um comentário de uma mina que eu gostei, que assim, eu até concordei com ela. Que seria interessante, não que tá errado, mas que seria interessante o protagonista, o Kira, ser japonês. Porque aí, ele sendo não nascido no Japão, mas descendente de japonês, né, um americano descendente de japonês, aí poderia envolver a parada do Shinigami, que não vai ter no live action da Netflix, porque eles acharam muito japonês Shinigami, né? Aí seria um modo de encaixar... Vai ter o quê? Não, ninguém sabe. Talvez seja só o caderno. É porque eles acharam o Shinigami muito japonês. É só botar uma voz na cabeça do cara falando. Assim, o problema é cagar o personagem, não a mudança de ator. É engraçado, porque assim, os otaku estão de cu doce porque o L vai ser negro, mas ninguém criticou o Dorama que transformou o Kira no mundão, né? O quê? O Kira, que é o protagonista da porra. Ah, não essa porra. Que é o cara que ele é decidido a mudar o mundo. Fizeram um Dorama pra televisão japonesa. Acho que ele tem uns 10 episódios. Que, mano, o protagonista Até ele aprender direito como mexer no caderno, ele é um merda, tá ligado? Ele apanha de todo mundo na faculdade, ele fica em dúvida se deve ou não utilizar o caderno. No anime ele já testou porrada já escrevendo, tá ligado? E disso ninguém criticou por quê? Porque é japonês? O que é um dorama mesmo? Dorama é como se fosse é novela. Uma novela. É uma novela japonesa, pronto. É novela japonesa. Ah, tá. A diferença é que o dorama ele tem episódios tipo série, tá ligado? Tipo 10 episódios. Ah, tá. Não é 5 mil que nem novela. É só não cagar o personagem que tá de boa. É, tipo a Scarlett Johansson, né, no Ghost in the Shell. Também. Ela vai fazer a Makoto Kusanagi, que provavelmente não vai ter esse nome. Será? Será que vão colocar Makoto Kusanagi? É, tava. O diretor falou que poderia utilizar a computação gráfica pra deixar ela com feições mais asiáticas. Mas ela parece até a Makoto, viu? Vou falar, ela parece um pouco, viu? E mais, tem aquela desculpa dela ser uma androide, que ela pode ter qualquer aparência e tal. Então é plausível, se for. E eu posso estar falando uma merda muito grande, foi muito tempo que eu assisti Ghost in the Shell. Mas se eu não me engano, não fala onde é passado o Ghost in the Shell. Não é que nem Akira, que é Neo Tóquio, tá ligado? O Ghost in the Shell não é citado onde é passado a história. Não, eu não me lembro. Eu assisti recentemente, mas eu não lembro desse detalhe. Então. Eu não sei como vai ser, mas eu acho que essa coisa dela chamar Makoto, eu acho que vai chamar, viu? Porque, mano, é tipo Android, algo muito mais plausível, né? Mano, sabe uma mina que eu vi que é igual, assim, o estilo da Makoto Kusanagi, tem até o cabelinho, assim, igual, mas obviamente eles não iam escolher porque eles queriam uma atriz fodona pra colocar o nome? Aquela chinesa do Sense8, mano. Chinesa não, né? Sul-coreana. Do Sense8, mano, ela é igual, tá ligado? Eu só tenho medo desse filme, só. Do Ghost in the Shell? A Viarai, que era produtora. Ah, mano. Então, sei lá. Sei lá, eu tenho mais medo do Akira quando ele sair. Ah, mas Akira acho que não sai mais, não, mano. Os direitos é da Warner, né? Acho que não vai ter, não. É o Manhattan. Faz que nem fizeram em Big Hero 6, que é San Francisco. É verdade. San Francisco. Olha aí, olha, acabei de ver que o Robert Downey Jr. aprovou a escolha da... Ah, é. Da Riri Williams. Da mina lá como... tem essa história, né, que agora o Homem de Ferro vai ser uma mulher e negra nos HQs. E aí o pessoal tava de mimimi de como o capacete entra no Black Power dela. É uma boa questão. Mas cabelo de mulher é maleável, cara. Não, aí eu vi um comentário de uma mina falando assim, gente, peraí, o mesmo personagem consegue voar com uma bota com uma propulsão que é impossível colocar um foguete. Disso vocês não reclamam. E mais, eu tenho certeza que a maioria que reclamou disso foi porque ela era negra, não foi nem pelo fato de ser mulher. É, porque tem a tua mulher, né, e não pegou nada. Substituição da Kamala Khan também, quando substituiu, ninguém falou nada. Mas a Kamala Khan não substituiu ninguém, ela só apareceu. Não, ela substituiu a Carol Danvers, né? Não, ela, o Carol Danvers só ficou mais fodona, mas ela só veio e pegou o nome antigo dela, só isso. A Carol já era a Capitão Marvel. É. Ela substituiu alguém, né? Ela substituiu o Capitão Marvel. Ah, então, ninguém falou nada também, então é muito, muito complicado. Eu acho que o que mais mexe é porque estão mexendo nos personagens mais populares atualmente, né? Então isso gera um rebuliço, tipo o Capitão Hydra. Ah, mas ele, o roteirista já falou já que qual que é o porquê ele tá agindo assim, né? É porque eles arregaram. Com certeza eles arregaram. Ah, eu não sei se, se eles arregaram, se já tava. Já sabiam já que era desse. Mas será, assim, deu mimimi quando o Miles Morales assumiu? Deu, muito, bastante. Deu. Muita gente falou, ah, não, é substituível e tal aí, né? Eu, pra mim, ele é o Homem-Aranha definitivo, assim, porque o Peter Parker aí nessa nova saga aí tá. E a Wolverine? Wolverine não teve mimimi, não, cara. Eu não vi nenhum, não. Mas o Miles Morales ele assumiu no universo Ultimate e depois o Peter Parker ressuscitou lá também, só que ele não voltou a ser Homem-Aranha. É, ele não voltou, mas quando ele morreu e tal, ele substituiu, teve um mimimi do caramba, cara. Bastante. Não, mas sempre vai ter, porque mataram o Homem-Aranha, né? É, mas se você for ver hoje em dia, o Miles Morales é um dos personagens novos, assim, que mais. Os novos leitores mais gostam, assim, nos Estados Unidos. Eu gosto das histórias dele, são bacanas. Também, melhor que as do. Do Homem-Aranha, de 5 anos pra casa. Eu já quero os homens do Homem-Aranha desde os anos 80. É, do Homem-Aranha estaria ruimzinho nos anos 90. Ah. Né? Vamos falar da saga dos clones mesmo? Não, deixa quieto. Agora todos os Homem-Aranha estão tão bons. Até o 2099 tá legal agora nessa. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o Omelete fez uma listinha aqui dos 13 super-heróis que mudaram de sexo ou etnia. Nova, que ninguém liga. Eu ligo pro Nova, eu gosto do Nova, vai tomar no cu. Tá falando os três, a Capitã Marvel, a Thor, Capitão América, que quando eles substituíram são isso, ninguém falou nada também. O Motoqueiro Fantasma também já mudou um monte de vez já. A Wolverine, Homem-Aranha, o Hulk chinês. E a She-Hulk também, né? Não, a She-Hulk não. Miss Marvel, Capitãs América, que eu não sei quem é essa mina também. O Deadpool, que tem a Gwenpool. O Blade já mudou também. Mas não é mudou de etnia, é criar um personagem novo de uma etnia diferente. É, tipo a Mulher-Aranha, né? Então tem a diferença aí, né? Porque não é pegaram a personagem e viraram ela do avesso e ela virou mulher. Não, é outra coisa completamente diferente. Criaram uma outra personagem pra ser uma versão feminina do personagem que tá em popular atualmente. É, só que aí, no caso do Homem de Ferro, ele virou ele virou praticamente o Alfred, vai virar o Alfred dessa menina aqui, pelo que eu disse. É, ou ele pode morrer, mas acho que morrer ele não morre, não. Acho que ele vira tipo um tutor, um mestre, assim, dela. Tipo o Bruce no Batman Beyond. Assim. Você é Splinter da garota. Aprender com o Gifu no livrinho, né? Fala isso, cara. Caralho. Não fala isso, velho. Não fala, por favor, não. Qual versão é pior? A do Tartaruga Ninja clássico, que ele aprendeu lendo um livro? Ou do Tartaruga do Michael Bay, que ele aprendeu vendo o mestre dele fazer artes marciais? Os dois, cara. Os dois. A melhor versão é do desenho novo, mano. Que é. Ele é um mestre com mestre de karatê e foi. Teve um banho de hoje. Mais plausível. Não, pera, ele já era um mestre, depois ele virou um rato? Sim, porque ele fez um banho de uso. Não, também não é plausível não, cara, desculpa. Lógico que é. Ele foi pros Estados Unidos pra fugir do destruidor, que acabou com a família dele, e ele acabou se fudendo com o Uzi, cara. Eu ainda prefiro a do livrinho. É, bonitinha, né? Ele salva a tartaruga. E é mais anos 80. É. Não, ele nem salva a tartaruga, né? Ele encontra elas jogadas lá. É, ele encontra no esgoto. Aí do nada elas começam a falar em gírias. Ah, mas do Sr. Miyagi vocês não reclamam. Sr. Miyagi? Não, mas o que é o Sr. Miyagi? Ah. Ensinando o cara a lutar karatê e pintando cerco. Encerando o carro e aquilo lá não tinha sentido nenhum, cara, na boa. Não, e o pior é que o Sr. Miyagi ele não ensinou karatê, né? Ele só ensinou ele a se defender, né? É, entre aspas. O golpe da garça foi improvisadaço. Não, mas eu assisti Karate Kid semana retrasada, então o Daniel Selle já sabia lutar karatê, caralho. Ele só precisava de um mestre pra aperfeiçoar o que ele já sabia. Ele só precisava pintar uma cerca. Exato. Ah, tá. Não, é que assim, todo mundo lembra da cerca, porque ficou marcado e tal. Mas, mano, o Sr. Miyagi faz ele pintar a casa também, a casa inteira. Concluímos aqui que o Sr. Miyagi é um baita de um trambiqueiro. E não importa o remake, né? Não importa a versão, porque o Jack Chan manda o moleque tirar o casaco e colocar o casaco. Isso é verdade. E o moleque dá um golpe da casta, versão remix no japonesinho lá. ao som de Justin Bieber. Ele dá o golpe da garça do Kung Fu Panda, saca? A garça lutadora de Kung Fu. A gente da Jolie. É. Ah, uma coisa também, o do Homem de Ferro, vocês viram que o Dr. Destino vai ser do Homem de Ferro também, né? É, eu vi, mano. Então o He-Man vai voltar pro quadrinho. Vai voltar aos quadrinhos do He-Man da DC? Vai, vai ter He-Man vs Thundercats. Nossa! Anos 80 chamando com força, né? É, yeah. Porra. Daqui a pouco volta a ter quadrinho do Fantasma também. Tem saindo pela Dynamite. Tem ainda. Sério? Sério. E do Mandrake? Sai pela Dynamite. Pela Dynamite. É até do Flash Gordon. Ah, Flash Gordon sim, mas Flash Gordon é foda, né? Flash Gordon é o melhor. Sai pela Dynamite. Que do caralho. Tem do... Quem faz as capas é até... Quem faz as capas é até o Alex Ross. Ah, que do caralho. Não, tem Dr. Who aí, caralho. Ah, esses desenhos antigos tem, cara, ainda. Algum. Vocês lembram de um desenho, eu não lembro como é que é o nome dele, antigo pra cacete. Que era um grupo de super-heróis, que era o Fantasma, o Flash Gordon e o Mandrake? Não, não lembro. Eu vi a abertura dele esses dias no YouTube. Numa distribuição Team Action, Defensores da Terra. Out of the sky, his rockets ignite. Jets into battle, flying faster than light. Flash Gordon, Lord of the Jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the goes to war. Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake, Defenders of the Earth. Defenders. His strength is a legend. His skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. No fear. Defenders of the Earth. Defenders. With our new young heroes proving their worth. Four become eight, defending the Earth. Defenders of the Earth. Defenders. Tô evitando pegar no meu computador porque eu toco nele e me dá choque. Como assim, velho? Quando ele estiver ligado na tomada, a parte de alumínio dele fica completamente eletrizada. Se eu ficar tocando, fica pegando choques. Que variam de choques leves até choques bem fortes. Isso é engraçado, filho. É, porque vocês não me viram pegando no computador com a mão cheia outro dia, levando um choque, filha da puta, que tipo, joga o computador em volta na cama. Caralho, aquilo doeu muito. Isso é muito engraçado, filho. Falando de computador, eu tô jogando... agora com essa loucura de Pokémon GO que tá atualmente, eu baixei todos os jogos de Pokémon pra ficar jogando aqui. Olha, que vagabundo. E caralho, doido, Pokémon Black é muito grande. Você pegou o Black 1 ou o Black 2? O 2. Tô jogando 2. 2 é enorme, cara. É gigante. Caralho, é muito grande, doido. Eu tô sentado de saco cheio, porque eu tenho o toque de falar com todo mundo na cidade. O fator de replay do Black White 2, é muito grande, cara. Sabe qual é o jogo grande de verdade? Pokémon GO. Aqui não, porque não aparece nenhum Pokémon pra mim nessa porra. Pra mim também não. Aqui em casa também não apareceu nenhum. Vocês viram que a Nintendo daqui a pouco vai bloquear, né? Já bloqueou, não tá mais aparecendo Pokémon. Não tá aparecendo, tá só com VPN, pra quem tem. Ah, não vou baixar VPN só pra jogar Pokémon. É, espera sair na América Latina, na Play Store. É, mas foda-se. Não vai sair. Acho que vai. Vai sair sim, louco. Eles vão deixar a gente de fora só porque a gente vota na Dilma, é, pô. Não, porque a Nintendo não tem mais... Ela não lança mais jogo aqui no Brasil, não. As empresas, as revendedoras pegam tudo importado. Por que você acha que os jogos de Nintendo é o triplo do preço dele? Opa, pode estar. Mas Pokémon GO é um aplicativo, maluco. É, ô, caralho, não vai ter versão física dessa vez. É, caralho, tu vai quer. Jogar Nintendo, porra. Tu quer baixar um cartãozinho. Tu quer comprar um cartãozinho de memória com Pokémon GO e botar no celular. Eles lançaram esses dias um trailer falando em breve na América Latina, ô maluco. Não sei se você sabe, nós somos da América Latina, porra. O Luigi é muito atrasado, ele quer ficar comprando CDzinhos. Não é porque nós falamos português, que nós não é América Latina, caralho. Também somos latinos, também somos representados pelo Antônio Bandeiras em Hollywood. É sério? Não somos não. Eles têm o Rodrigo Santoro agora. Santoro tá bombando. Mano, eu acho engraçado, eu tava assistindo Bonequinha de Luxo esses dias. E eu não lembrava que ela se apaixonava. Que ela não se apaixona, né? Ela tenta conquistar um empresário brasileiro fodão. José Moreira é o nome dele. E, mano, aquele maluco não tem porra nenhuma de brasileiro, tio. Nem os mexicanos malucos tiveram coragem de descolar, mano. Ah, cara, mas até o começo do século XXI ninguém usava brasileiro de verdade pra representar brasileiro assim. Caralho, viu? É tipo a chinesa dos olhos verdes no Aventureiro do bairro Proibido. Eu sou mais chinês que aquela mina, tio. O Vin Diesel falando português no penúltimo, ou até penúltimo. É tipo o Vin Diesel dirigindo, né? É o São Paulo. Ele não sabe dirigir. Por isso que a gente tem o Santoro. É. A participação foda dele em Lost. Oh, muito foda. Teve três falas. O pai gritava. Não teve três falas, cara. Tá doido? Teve mais? Lógico que teve. Teve uns dois episódios só dele. Caralho, Ziquim, Santório. Não, mas ele tava mandando bem, cara. Quando ele tava mandando bem, os caras cortaram o personagem. Ah, mas ele vai ser Jesus agora, né? É, ele vai ser Jesus num filme lá do Ben Hur. E ele não fez um filme agora também com o Jim Carrey? Não, aqueles dois são gays, faz esse filme muito antigo. Esse agora no sentido há pouco tempo. Ah, não, também não foi há pouco tempo, não. Faz uns 10 anos? Ah, por aí. Entre esse espaço aí. O filme é até legal, sabe? Se tu desconsiderar a parte que sexo pseudo explícito entre homens. Ah, assisti Sense8, não tem problema não. Ah, é verdade, tem isso também. Só que Sense8 é mais artístico. O filme é mais. É cru, na verdade, não é cru. Três caras na banheira e uma trança. São três mesmo? Não sei, eu não lembro se é assim. É o americano, o Wolfman e o Lito. É, são três. E a Naomi. Ela é transexual mesmo? É, ela é transexual mesmo. Porque eu tava assistindo Master of None, sabe? Do indiano. Uhum. E tem um episódio que ele vai comprar um. Parece que é um cachorro-quente. Que o cara do trailer de cachorro-quente. Ou é ela antes de fazer a cirurgia. Ou eu achava que era ela fora do personagem de Sense8, sabe? Porque é não, muito igual. Ela é trans, sim. Quer ver? Depois assiste, bota lá no. Procura no Google a cena dele no. Comprando. É lá pelo final da temporada dele comprando cachorro-quente numa barraquinha e o cara vendendo pra ele. Se não for ela antes da cirurgia, é muito igual. Eu acho que você tendo uma diretora na época, uma só, né? Porque a outra não tinha feito a cirurgia ainda. Trans. Pra fazer uma personagem trans, eles escolheriam uma pessoa trans. Não sei, mas eu não tô falando que iam botar um hétero pra fazer ela. Tô falando que, onde eu vi, tá parecendo que foi antes de ela fazer cirurgia. Só que eu não sei de quando é Master of None e quando é... E quando ela fez a cirurgia. Quando é Sense8 também. Porra, Sense8 é do ano passado, caralho. E Master of None é quando? Sei lá. E esse ano tem segunda temporada de Sense8 gravado no Brasil. No meio da parada gay de São Paulo, que deve ser um trampo do caralho de gravar. Você não pode parar a parada inteira e regravar a cena, né? Ela tem que ser de uma vez, tá? Tipo aqueles gravaram em São Francisco na primeira temporada. Vocês estão vendo a Marco Polo ou não? Eu assisti Marco Polo. Terminou? Terminei. As duas. Eu não terminei ainda. Meu pai viu em 2 dias. Viu em 1 dia. Eu vi em 2 dias também. Eu vi em 4, na verdade, que eu vi as 2 temporadas. Eu falei, caraca, rapaz, como é que consegue? Ah, eu vi também em 2 dias. Ó, do caralho a segunda temporada de Marco Polo, hein? Eu não vi, cara. Eu só vi o primeiro episódio, aí eu tô pra assistir os outros. Ela vai meio arrastadinho até o meio dela e tal, mas no final ela cresce do modo impressionante. Então, porque o primeiro episódio foi muito lento, cara. Muito, muito arrastado. No primeiro episódio, calma. Eu tô tentando lembrar o primeiro episódio. O episódio que o Marco tá levando a chinesa Beres lá de barco. Ah, tá! Que eles vão resgatar o... Que eles vão sequestrar o imperador da China, o moleque. Isso. É. Então, ele vai se arrastando. As únicas partes que você se empolga é nas lutas de Kung Fu. Ou, entenda-se, sem olhos. E, mano, depois só no final mesmo que ele empolga pra caralho. Tipo, os 2 últimos episódios. Porque a primeira temporada, pra mim, é muito boa, cara. Mas eu também achei a primeira temporada arrastada em algumas partes. Ah, é que é muito. É muito mais diálogo, né? Do que ação de Kung Fu, essas coisas. É que eu não sei, assim, o meu problema não é o mais diálogos, o meu problema é que tinha diálogos de personagem que eu não me interessava, tá ligado? É tipo aquele filho adotivo do Genghis Khan. Qual dos dois? O árabe ou o que pega a chinesa gostosa lá? A que pega a chinesa gostosa. Tá, é, ele é um saco, mas o árabe também é um saco. Ah, é. Porra, ele é muito chato aquele cara. Mas ele se fode esse foco tão grande na segunda temporada, mas ele roda tão bonito. O árabe? Aham. Final da temporada ele rodando. Que ele parecia ser o grande vilão dessa temporada, parece que não, então. Não, o vilão da primeira temporada é o... Não, da segunda temporada, eu digo. Ah, sim, mas ele, mas ele é o vilão da segunda temporada. Ah, tá. É ele e o primo do Gengis Khan lá, o do Gengis Khan, não, né? O neto do Gengis Khan. Khan, né? O Gengis Khan, né? O pai daquela, daquela chinesa que pegou o filho do Khan. O pai da Línguas Khan, né? Mas é legal, Marco Polo, é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Tem partes chatas, mas tem partes bem empolgantes. Acho que pra quem curte história, essas coisas. Não, pra quem curte história não, porque ele caga foda pra história. Ah. Assim, tem coisas que eles falam que é verdade, tá ligado? Tem umas que são muito loucas. Os mongóis realmente conquistaram a China? Então, a China na época ela era dividida em três reinos. O neto do Gengis Khan, que é o Khan que tem em Marco Polo. Star Trek. Que eu esqueci. Cala a boca, caralho. Que eu esqueci. Ah, que eu esqueci qual é o nome dele. É... ele conquistou duas partes da China. Aí a terceira rebelou e formou o Império Chinês que conhecemos hoje. E ao contrário do que muitos dizem, os mongóis não foram o maior império da Terra. Quem foi? Foi o Império Britânico. Mas britânico já é história moderna. Tem que falar... eles dizem que o mongóis é da história antiga, né? Sim. Mas se for comparar em todos os países dominados, o Império Inglês era maior. Ah, mas tem que comparar que ingleses tinham barcos e os caralho a quatro pra usar também. Os mongóis tinham eles e eles, sabe? Não, cavalos. Então, mas quer comparar cavalo com navio? Ah, mas é o mongol, né, cara? O mongol no meio do navio britânico já faz um inferno bem grande. Ai, caralho. E aí, vamos falar mais o quê? Batman vs Superman versão estendida, melhor o filme? Ah, não, eu não assisti essa porra. Eu não vou ver, não. Eu vi, melhor o filme. Ontem eu pensei, vou assistir Batman vs Superman versão estendida. Eu parei assim, ah não, vou ver coisa melhor na Netflix. Aí eu assisti As Férias de Mr. Bean. Aí As Férias de Mr. Bean é bem legal. Legal pra ver em família. Bom filme. Eu vi sozinho. Forever Alone. Mano, eu gosto muito do Mr. Bean, eu gosto muito do Romy Achinsky. Quem não gosta, cara? Romy Achinsky pra Doctor Who. Nossa. Ele já foi, mas... o Doctor, tá? Já? Ele foi num especial que a BBC fez de um único episódio. E ele foi o doutor do universo paralelo. Ah, tá. Mas uma temporada toda pra ele ia ser loucura, hein? Esse da hora, o Romy Achinsky como... Oh, ele é um puta ator, mano. Não, tô falando loucura no sentido do ritmo da série como ia ser. Ah, sim. Porra, Johnny English é da hora. Eu só vi o segundo. Eu só vi o primeiro. Caralho, mano, como assim? O quê? Vocês estão ligados que existem vários memes, né, de Pokémon GO por aí, né? Sim. Do cara entrando no... capturando o Pidgey no meio da... do pai da mulher, aham. Do pai da mulher. Aqui tá, tô vendo aqui no grandioso, entre aspas, Legião dos Heróis. Não sei porquê, porque a fanpage apareceu aqui no meu Facebook. Que você curte, por isso que ela apareceu. É, aí ele... aí tava aqui, né, que o... que o hospital, um dos maiores hospitais pediátricos dos Estados Unidos, deu um aviso pra equipe de médicos sobre os jogadores tentando invadir a área restrita. Nossa, dele. Nossa, mano! Pra pegar Pokémon. Oh, mas teve um shopping, eu acho que foi São Luís, que ele fez uma postagem no Facebook falando que os treinadores Pokémon são bem-vindos nessas férias pra capturar os Pokémons no meio do shopping. É, foi o shopping daqui mesmo, né? É, acho que você compartilhou mesmo. Foi, eu vi o shopping daqui, foi vi essa postagem. Ô, do caralho. Ô, mano, sei lá, que assim, eu não saí de casa, né? Então eu não posso falar se o jogo é legal ou não. Mas não, tu acha, os Pokémon, só que aqui, pra ti, até os Pokémon, a gente se mete nos becos muito estranhos, ó. Ah, cara, eu não tinha crédito no celular, eu não saí de casa e de casa não dava pra capturar. Mas ele cata pouco, 3 vezes, vocês acreditam? Sério? Aham. Uhum. Bom. O Instagram cata mais 3G do que ele. Porque bateria ele come pra caralho. Ah, isso ele come. Então, meu filho da puta, liga tudo que tem no celular, né, mano? Liga o GPS. O GPS, câmera, 3G. Mas na moral, é uma ideia do caralho, mano, da Nintendo. Porra, é verdade. Ah, tá rica já. Mas assim, mano. Todo mundo queria fazer essa jornada Pokémon, mano. E se ela tem um jogo que o personagem originalmente ele roda o mundo procurando monstrinhos, mano? É genial, velho. Como é que alguém se empolga, né? Cada um Pokémon em cada canto do mundo. Eu não duvido nada que algum maluco fazer isso. Eu só não entendi uma coisa no Pokémon GO, assim. Pokémons aquáticos, eu só encontro eles na praia? Não, porque teve cara que encontra. Não. Encontra cara... no banheiro. Ou no banheiro. Teve cara que encontrou uma Magikarp numa panela de frigideira. Não, ele achou o Magikarp e botou a panela na frente. É, exato. É, mas ele não fica só na água, velho. É, fica usando splash na terra, né? Você já pensou em ter que ir no cemitério à noite pra capturar um Pokémon fantasma? É. Ah não, só preciso no velório. Eu vi essa foto também. O Gengar no meio do velório, né? Porra! É do Crab, ó. Eu ia ter que ir no vulcão, mano, pra capturar um Pokémon de fogo? Não, vai numa churrascaria. Vai no Ceará, né? Vai no. Em Teresina, captura Pokémon de deserto. Teve um cara que achou um ratatá com um rato na frente morto. Um Pokémon. Aqui em São Paulo ia ser só o Cocking, né? Bora deduzir aqui quais Pokémon eles iam ser achados em cada parte do Brasil. Bora ver. Ah, mano. Rio Grande do Sul. Só os Pokémon tipo Jigglypuff, Clefairy. Por quê? Ah, aqueles gostam de um rosa, né? Porra, Luiz, não entendeu, caralho? Não entendi. Vai lá, que não. Legal. Obrigado. Agora, São Paulo. São Paulo é o Cocking, certeza. Dá pra fumar venenoso, Coffin, Eklund. Rio. Não tem. Dito, rouba a personalidade dos outros. Verdade. Pokémon aquático na praça da praia. Pode ser também, bora ver aqui. Minas. Porra, tem algum Pokémon pão de queijo? Minas não tem não, mano. Conheço Minas. Tem algum Pokémon de montanha? Ah, deve ter, não tô lembrado agora. Bora ver. Bahia. Ah, tem os de montanha, tem os metálico, né? Que vive em caverna, essas coisas. Bahia? É. Snorlax. No Pará. O. Como é que é aquele cavalo? É Ponyta, não é? É. O Ponyta. Entendeu por quê? É. No Pará? Porque cavalo. Ah, agora eu vou. Nossa. Meu Deus. Nossa. No Amazonas. Porra. Vai, pode ser todo. Bastante Pokémon selvagem. Não, todo Pokémon selvagem, porra. É Arbok, Ekans. No Amazonas é o Taurus. Porque não tem lá o Boi Bumbá, não tem o Caprichoso lá. Isso é no Nordeste todo, porra. Ah, é? Não, tô foda. No Acre. No Acre eu já sei. Lugia. Não, os Pokémon pré-históricos. Ah, é verdade. Verdade, pode ser. Em Brasília, bora ver, pensar. Ah, é fácil, tem algum Pokémon que é ladrão? Não, acho que em Brasília só deve ter Pokémon lendário, tipo Lugia. Lugia é... Ô, oh, rapaz, bora me ajudar, eu não lembro do Pokémon lendário tudo. É Mewtwo, Mew, porque é mais fácil achar um Pokémon lendário lá do que um político honesto. Não sei, né? Ah, mas você viu que nos Estados Unidos, um dos ginásios Pokémon, os caras foram vendo, é o prédio do Trump. Será que em Brasília é o Senado? Senado é a base da equipe Rocket. Já é, Brasília, tudo estourou. O server daqui. É, eu sei, eu baixei no primeiro dia e já não consegui alugar, tava uma merda. É, no primeiro dia de noite eu não consegui entrar mais. Os caras já descobriram como você escolhe o Pikachu como inicial. Ah, mas o Pikachu é um raladíssimo demais. Eu só pego o Charmander, só pego o Pokémon de Fogo. Eu também. Também só pegava o Charmander, só pegava o Cyndaquil. Eu peguei o porco de luta livre que tem no Pokémon. É T-Pig, porra. Ah, ele evoluiu pra Emboar. Não, ele evoluiu pra Pig Knight. Depois foi Emboar. Ah, Emboar depois, então eu não cheguei. Ele evoluiu em que nível? Não, não, padrão. Qual é o padrão? 50, não é? 36. Eu tô tentando upar o Mag. Upa Magikarp, eu quero ver. Ah, o Mag vai difícil, achava. Porra, tem aos montes no Black 2. Magikarp, melhor Pokémon ever. Uma pergunta, será que tinha muito Pokémon no Anime Friends, no Pokémon GO? Já todos foram lançados, né? Não, tô falando do Pokémon GO, será que tinha muitos Pokémon lá pelo Anime Friends? Ah. Devia ter só Pokémon Batata. Não sei se não tinha mais, né, pra testar em 3G e tal. Devia ser só Pokémon Vigão. É, Pokémon Batata. Tinha alguns, né? Eu vi um maluco com pijama do Charmander que eu quase... Se você é uma mina e seu namorado me aparece com pijama do Charmander, É que nem, se você for uma mina e namora um cara que tá tendo um stand de jogo de Guitar Hero, na verdade é Rock Band, né? Uhum. Tá tendo um stand de Rock Band, ele vai direto no jogo do Hatsune Miku, mano, tá muito errado esse namoro. Desculpa te contar, mas tá algo muito errado. Se eu tivesse um pijama do Charmander, ia dar pra minha namorada, ela é louca pelo Charmander. Mas ele ia sair na rua com ele? Ah, isso eu não sei, provavelmente não. No evento de anime? Menos ainda. É, o cara tava. É, essa raça tem que ser estudada. E a mulher dele do lado. E não era um cara novo não, hein? É, essa raça tem que ser estudada. Vortex Nerd. Os senhores escutam o podcast por causa dos participantes ou por causa dos temas? Dos temas. Dos dois, na verdade. É. Dependendo do tema, eu não assisto, não. Eu não escuto, não. Mas se for uma equipe legal e você não gostar do tema, você escuta? Sim. Não. Eu escuto. É porque eu vi um comentário do maluco num dos Nerdcasts atrás, que eles estavam falando de autores, né? Que participou o Eduardo Spohr, o Yabu e aquele outro mano lá, o Leonel Cadela, né? E o mano pegou e falou assim: ah, nem me interessa pelo tema, eu não quero ser autor, mas mesmo assim eu tenho que escutar porque são vocês que estão fazendo, né? Eu fiquei pensando nisso, mano. Ah, mas normalmente é, cara, porque o Jovem Nerd, acho que foi no de podcasts lá, podcasters, ele comentou que as pessoas queriam ouvir o Nerdcast dos Vingadores 1, que não teve, né? Uhum. Que eles gravaram do MRG. Eles queriam porque queriam ouvir as pessoas que gravavam, falando do filme. Não, mas a questão não é essa. Aí os caras, eles são fãs do pessoal e que a questão é assim, você tá cagando pro tema, sei lá, eles estão falando de ciência, por exemplo, aqueles artigos que eu de ciência. Você tá absolutamente cagando pro tema. Mas mesmo assim você é obrigado a ouvir porque é o Jovem Nerd e o Azaghal que estão fazendo, sabe? Por exemplo, o de Demolidor eu ouvi até a metade, achei um saco e parei. O de Dr. Who eu ouvi pra não passar raiva. O Dr. Who não entendo mesmo, então eu escutei até o final. Não, nem escutei. Eu também não, falei, mano, eu vou passar muita raiva com essa merda. Ah, faz um mês que eu não escuto Nerdcast, cara. O último que eu ouvi foi o de Dia dos Namorados, só. Ah, esse foi legal. Hoje em dia eu tô escutando pouco Nerdcast. Eu tô achando que tá caindo, assim, que você tá ficando muito genérico. É, tipo, podcast de cinema ou de série. Sempre tem um que tá revoltado com o filme ou com a série, pra dar polêmica, pra ter discussão. Os que eu ainda acho levemente interessantes são de história e os de ciência. Agora eu tô assistindo muito o do Não Salvo, que o do Não Salvo é engraçado pra caramba. Eu nunca ouvi. Bastante. Eu só ouvi o primeiro, só. O do Não Salvo é bacana, que só divirto pra caramba assistir isso, tá legal. Sério? Aí, ó, o Pedroca mandou uma imagem de um tema interessante. Qual o tema? Não vi mais. Ash vs Red aí, ó. Nossa, mano. Sério que você quer comentar sobre isso? Então, tá rolando o que é esse negócio? Tá rolando. Caraca, você mandou a imagem, você nem sabia do que era? Eu vi que tava falando negócio de Ash vs Red, só que eu achei a imagem legal, por isso que eu mandei pra vocês. Então, assim, um cara, ele escreveu uma fanfic pós-apocalíptica no mundo Pokémon, onde o mundo tá, os Pokémon estão se acabando, né, se eu não me engano, e teremos uma batalha épica entre Ash e Red, né? Protagonista do anime contra o protagonista dos primeiros jogos. É um quadrinho, né, fanfic, é quadrinho. É uma fanfic, essa porra. Não, não é quadrinho, ele é um livro. Não, é... Não é quadrinho, não? Não, mano, ele é um livro. Nossa, pior ainda. Ele é um livro ilustrado, mano. Sério, eu jurava que era uma fanart, cara. Não, ele é um livro. Nossa, o pessoal de fanart deve estar puto, a gente deveria ter perguntado no... lá no negócio. Não, é presta atenção. Aí eles falaram que tinham conseguido pela editora Saraiva pra publicar o livro, a Saraiva disse que não. Saraiva, não sabia disso, hein? Isso que o Luigi perguntou, né? O Luigi fez o jornalismo investigativo. É, eu perguntei pra eles, ele falou, olha, vocês estão meio de lado disso, não. Foi atrás desse cara lá e... E aí, o problema é, o cara tá fazendo tudo isso, quer lançar o livro online pra pessoal comprar, e ele não tem o direito da obra, ele não tem o direito em cima dos personagens. E aí ele tá tentando com a Nintendo lá pra conseguir o bug dele, né? Tipo, a gente tá pedindo vaquinha pros caras pra... É, ele quer fazer pra São Paulo. É, ele quer fazer um crowdfunding pra vir pra São Paulo e convencer o... negociar com o representante da Nintendo em São Paulo. Cara, isso vai dar tanta merda ainda. Mano, sei lá, assim... Não, vai dar, cara. No momento que o cara vai vender, cara, um produto que... Não é dele, né? Que não é dele, ele tá usando o nome do produto que não é dele. Não, assim, em tese ele não tá vendendo. Você tá falando do quê? Do pôster? Não, do livro mesmo. Ah, tá, não. O livro tá tentando direito. Eu cliquei, que assim, essa imagem que o Pedroca mandou, que eu vou colocar no post. Tá muito boa, realmente. É, ela tá bonita. Quem ajudar no crowdfunding do cara, ganha um pôster desse. Aí já tá a dúvida, se o cara... Isso poderia ser considerado venda de pôster de um produto que não é dele? Claro, acho que sim. Ou, assim, ele pode estar dando a prenda de brinde. Eu acho que entra, cara. Você pode me dar um dinheiro, eu posso fazer um desenho e dar pra você. É, mas é que tá, ele vai em grande escala, né, cara? Não é... Daí dá pra colocar, acho que Pokémon Ash vs Red. Eu acho no pôster, né? Bota Pocket Monsters. Pocket Monsters. Né? Ash Zildo vs Rednaldo, pronto. Pocket Monster não pode, cara. É tipo bota monstros de bolso. É tipo os filmes não oficiais de Doctor Who, né? Uhum. Que aí o nome dele é o Andarilho. Ih, mas isso vai dar ainda o que falar ainda, viu? Pra quem quiser saber tudo que tá acontecendo no Ash vs Red, é só seguir o My8000. Só seguir lá que... A Mara tá postando que é uma louca sobre isso. Só que ela falou que não ia mais falar do caso, né? E depois teve essa da vaquinha dele e ela voltou. O pior é que eles falam que é contra a pirataria. É, não, né? E o melhor é a desculpa dele tá fazendo isso, né? Que é pra mostrar pra Nintendo que ainda existe mercado no Brasil. Como eu vou mostrar pra Nintendo que ainda existe no mercado no Brasil? Eu vou vender um livro que eu não tenho direito do personagem. Muito bom. É tipo aquele moleque que tava imprimindo. O Kira dos mangá, que tava imprimindo mangá em casa. Não, mas no momento que ele vai, que ele faz um produto licenciado, esse produto não se torna canônico? Não, nem tudo que é licenciado é canônico. Imagina que ele quer que se torne canônico ainda do negócio. Nossa. Não, nem tudo que é licenciado é canônico. Ah, tá. Mas ia dar um puta anime se fosse. Ah, vai a merda, mano. Vai a merda. Essa coisa de... É, eu tô igual a Marga. Vai a merda a pessoa querer ficar achando que Pokémon é seinen, tá ligado? Quer ver Pokémon Dark. Ah, mas ia ser interessante pra luta entre o Red e o... Ia ser legal ver o Red dando cacete no Ash. Porque o Red não perde pro Ash nem fudendo. Ah, não perde não, né? Só no Pokémon Origins deu lá pra ver a rapelada que ele dá em todo mundo. Mas o Ash parece que vai ganhar a liga aí da essa daí que tá tendo. De bosta. Quero ver ele ganhar a batalha contra o Regis no livro do maluco aí. Sucesso mesmo, best-seller. Best-seller não livro licenciado da Nintendo, galera. É, tá, vai sair pela Saraiva. É pela Saraiva, tá bom. A Saraiva já tirou o pezinho da chuva, né? Dela. Lógico, lógico. Tem nada a ver com isso. E ele falou que conseguiu uma nova editora aí, hein? Quando uma editora é grande ainda, a editora é doida, aceitar. Outro engana trouxa do caralho, né? Ai, ai. Sabe outro engana trouxa? Vocês já viram o jogo Pocket Quest? Não. Que é um joguinho de cosplay de Pokémon. Só que não tem o nome Pokémon. Mas como assim cosplay de Pokémon? É, os teus personagens no joguinho são menininhas com roupinhas de Pokémon. Só que não são Pokémon. Aí você captura as menininhas? Aham. Caralho. Que merda, velho. Perfeito pro Japão, né? Dá ideia pro maluco fazer, se ele não conseguir publicar o livro dele, ele vai lançar o livro do PokéQuest. Tá aí, verdade, uma boa. É, o mundo pós-apocalíptico do PokéQuest, hein. Mano, se lançar o bagulho que não é... Velho. E a Nintendo é um puta... Ela presta muita atenção nessas coisas, né? É, chata pra caralho com os bagulho dela, né? Queria que ela tivesse sido chata pra Super Mario filme. Mario Bros o filme, né? Super Mario Bros o filme, na verdade. Cara, que filme horroroso. E ainda tem gente falando, eu vi gente comentando, né? Não, falam que o filme é ruim só porque ele não é igual o jogo, não, cara. Não é só por isso, não, mano. O filme é ruim, não, cara. É ruim. Tem que fazer um filme Dark Super Mario, mano. Não dá. É, o cara que fazer o Blade Runner, né? É. A partir do momento que existe duas dimensões, uma de humanos e uma de dinossauros, acabou pra mim, cara. Então é isso aí, pessoal. A lição do dia é: assistam Super Mario Bros. E joguem Pokémon Go. Pokémon é vida. Joguem Pokémon. Ou não. Então tchau, até semana que vem. Tchau, assina o canal, curta os vídeos, que vai ter vídeo de viagem daqui a 3 semanas ou um mês, dependendo do quanto demorar pra editar. Ah, vai ter o Pedroca Tour. Pode ser, bom nome, tá pensando no nome. Então é isso aí, o canal do Pedroca tá aqui na descrição, é só assinar e é nós que vamos pro chão. Quantos inscritos tem no seu, Pedroca? 2. 3. Oh, caralho, não aí sou eu, sim, hein. Caralho. Tá crescendo, cuzão. É o infinito e além. O meu também, esse dia tá... Esses dias eu tava com 2 mil salves nos meus vídeos, tá? Ela se voa. Zicando dólares. Ou do dólares não, do Vortex, tem 2. Faz. Eu nem sei quem são. Tudo bem. São pessoas de bom coração. Isso é o importante. Diga por você. São camponeses nobres de bom coração que vão ao todo dia ao bosque cortar lenha. pessoal.